Jesus Cristo te dará a paz que recebi de Jesus. Algo mais que amanhã, sua alma tornará, se a Cristo te entregar de coração. Sempre eu vou falar, eu sempre, sempre, sempre, Cristo ao mundo mostrarei. Faça como ele, Jesus Cristo te dará a paz que recebi de Jesus.